ouvintes da Rádio ABC, eu sou Janino, estou com vocês todos os domingos das 5 às 7 horas da manhã, com o programa Pioneiros da Nova Geração. Conto com a sua audiência. YK 651, Rádio ABC, 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta. Jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC. Ao seu lado. Sejam bem-vindos, nós vamos até às 10 da manhã, você fazendo companhia pra mim, e a gente vai batendo aquele papo, vai informando você, vai trazendo quadros gostosos pra você participar através do nosso WhatsApp e Facebook. Daqui a pouco eu vou falar quem participa conosco, quem mandou mensagem, olha que legal, é verdade, hein? Obrigado pela sua participação.